aqui no Criadores e Criaturas, versão da música do Echo and the Bunnymen, Lips Like Sugar. Essa música tá na trilha sonora do filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Antes teve Spin Doctors com Have You Ever Seen the Rain, do Creedence Clearwater Revival. Só eu conheço umas 12, 15 versões dessa música, sei lá. Essa versão do Spin Doctors está no filme Philadelphia. Tivemos ainda Matthew Sweet com a abertura do Scooby-Doo e a Zélia Duncan trazendo pra gente a alegria da vida, abertura do Vila Sésamo. Vamos em frente com algumas versões que tiveram em trilhas sonoras de filmes. Criadores e criaturas. Essa aqui é uma versão de uma música do Guns N' Roses. Still here, I can't wait. six feet under, and I can still hear her complain. Work it out. every day, yeah, yeah. Criadores e Criaturas. A original dessa música é do Peter Frampton. E essa versão estava no filme Caindo na Real, na trilha sonora do filme Caindo na Real. Antes teve Heather Nova com We Can Work It Out dos Beatles, na trilha sonora do filme Uma Lição de Amor. Aliás, esse filme, que em inglês chama I Am Sam, só tem músicas dos Beatles em regravações de outros artistas. Qualquer dia a gente toca mais uma aqui. Antes teve Wallflowers, a banda do filho do Bob Dylan, o Jacob Dylan, cantando Heroes, do David Bowie, tá na trilha do Godzilla. E o Voodoo Glow Schools com Used to Love Her, do Guns N' Roses, a trilha sonora do Senhor e Senhora Smith. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta com muitas surpresas. Fica aí! Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Estamos de volta com Criadores e Criaturas. Agora eu convido a todos vocês para fazer uma viagem comigo até o Havaí. É de lá que vem a banda que toca essa versão de Man at Work. Olha só que legal. Thank you. zombies, on a hippie trail that's full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and she gave me breakfast. She said, do you come from the land down under? Women glow and men chunder. Can you hear that thunder? Better run, better take cover. Yeah. Brussels, but he was 6'4" and full of muscles. I said, do you speak my language? But he just smiled and gave me a Vegemite sandwich. What he said? Do you come from the land of Nanda? Yeah, women glow in Manchanda. Can you hear the thunder? Thunder, you better run, you better take over. Jaw and not too much to say. I said to the man, I tried to tell them, because I come from the land of plenty. But he said, you come from the land of Randa. Women glow in Minchanda. Can you hear the thunder? Thunder, you better run, you better take a walk. To say, I said to the man, I tried to stand back, because I come from the land of plenty. But he said, you come from the land of Randa. Women go in the chanda. Can you hear the thunder? Thunder, you better run, you better take a walk. it'll give me time to think. Yeah. Aqui no Criadores e Criaturas com The Passenger do Iggy Pop. Capital Inicial regravou essa música, fez muito sucesso também. Antes teve Megan Smith com Here Comes Your Man dos Pixies. Anos 80 ainda, Rock of Ages Cast, o cast musical Rock of Ages da Broadway com The Search Is Over, baladinha do Survivor. Antes teve Nouvelle Vague, Dancing With Myself do Billy Idol e uma versão muito legal do Palolo, banda do Havaí, para Down Under do Man at Work. Ficou no maior clima de luau, ficou bem bacana. Agora vamos seguir com Phil Collins, mostrando que gente grande também grava a música dos outros. Criadores e criaturas. Be unhappy, can't remember where.

you right. I wanna love you, yes, every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. So chop the fights, the bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Oh, oh, oh, love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Woo! Ah! Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know. Doused in mud, don't have a gun. No, I don't have a gun. Esse aí foi o Caetano Veloso, fechando com chave de ouro nosso Criadores e Criaturas. Cover do Nirvana, Come As You Are. Antes do Caetano, Gil. Parece que eles estão sempre juntos, né? Is This Love, do Bob Marley. Antes teve Marcela Mangabeira, Desacelerando Geral com September, do Earth, Wind & Fire. Clássico da Disco Music. Ainda teve Phil Collins com True Colors, da Cyndi Lauper. Gente, é isso. Esse programa de hoje acabou, mas semana que vem tem muito mais. Não esqueçam de acessar nossa fanpage facebook.com/criadores e criaturas. Fica ligado, a Rio Sul Rádio tem muito mais para você. Abraço, tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.